são suas. E os 8 postes da avenida são meus. E se você quisesse, todos eles te dava. Lembra minha luz, foi você quem me deu. As 7 cartas do tarô são suas. E os 10 destinos mais prováveis são meus. E se você pedisse para abrir um caminho, esse iria dar na nossa casa, meu bem. As 31 rosas do jardim são suas. E há somente um cravo que é meu. E se você quisesse um arranjo ou um buquê, minha querida, o cravo era seu. Sorriso é o que eu preciso. Quanto ao resto, eu juro, tanto faz. Sua ausência me condena a dor. As 9 luas sobre o mar são suas. O escuro embaixo dos seus pés é meu. Se você quiser a vida um pouco mais clara, por você, querida, roubo os raios de Zeus. As 1001 noites que virão são suas. E meu, só um minuto antes do sol nascer. Se você pedisse uma fração da eternidade, eu me virava. O tempo era seu. Sorriso é o que eu preciso pra abraçar o mundo e muito mais. Sua ausência me condena a dor da saudade. Da saudade. Quanto ao resto, eu juro, tanto faz.